Amor de Deus, brilha em mim, em luz. Desde quando olhou para a cruz e aceitei quem estava lá em dor, era o Cristo de Deus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor. Seu sangue caía em prova de um grande amor, em agonia por mim. Sofria Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus Santo, agora está em glória. Ele e seus pecados perdoará. Olha para o céu e começa a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.